Safira, Cifra, São Paulo, Fusão, Curitiba, Coisa Nostra, Milhão. Está na contenção, Safira, Cifra, São Paulo, Fusão, Curitiba, Coisa Nostra, Milhão. Está na contenção. Tem que ser que nem o brilho da Safira, tem que viver. Escrever a nossa cifra, São Paulo, Curitiba. 500 km, neblina. Tô bem longe, parece que tô na esquina. Jardim Rosana, tipo veio a Vila Maria. Só guerreiro em minha companhia. O que eu vejo, vivo, escrevo. Sou função, sou a fusão dos pretos. Quebrando longas barreiras, o rap não tem fronteira. Deixou de ser brincadeira, fusão Brasil que fechou. A coisa nossa mostrou que o rap tem seu valor. E os monstros aqui acalmou. Deus mostra que acalmou. Safira, Cifra, São Paulo, Fusão, Curitiba, Coisa Nostra a Milhão. Está na contenção, Safira, Cifra, São Paulo, Fusão, Curitiba, Coisa Nostra a Milhão. Está na contenção. Lembro do rolê que fazia de busão. A moeda era escasso, não era fácil, parceirão. Aprendi que as vielas é um ponto de partida. Estrada longa pra vencer nessa vida. Me chamar de marginal, sou maloqueiro, bandido, ladrão. E não roubo seu dinheiro, ter carro, moto, uma casa da hora. Safira, Cifra, a hora é agora. Por onde tive, por onde passei, conheci os loucos, firmes eu sei. Quem é, quem é, chegou, tá e conquistou. Eu aplaudi, a vida disse sim, almeja alcançar. Bom será, visão da pirâmide, esse é seu lugar. Que não falha a memória, essa é a minha pistola. Só tiro rajada, tiro de glória. Star. Ideia quente, ritmo animal. Falange do futuro tá chegando na moral. Século 22, progresso é a missão. Prepara, resgata a nova geração. Dos becos e quebradas do Brasil pro mundão. Experiência adquirida que amplia a visão. Fusão chegou, disposto no apetite. Não importa mais a city, pois agora somos VIP. Essa é a coisa nossa, Milhão. Está na contenção. Rosana Bronx, Safira, Cifra, Coisa Nostra, Milhão. Está na contenção. Racionais MC, Safira, Cifra, Coisa Nostra, Milhão. Está na contenção. RZO, Safira, Cifra, Coisa Nostra, Milhão. Está na contenção. Rap Nacional, Safira, Cifra, Coisa Nostra, Milhão. Está na contenção. Missão RHK, Safira, Cifra, Coisa Nostra, RDG, Dexter, Negredo. E a todas as periferias do Brasil, essa é a firma. Não para, não para, não para.